Jornal da Manhã. Geografia Rock. Especialistas em direitos humanos da ONU pediram ao Senado do Brasil que rejeite um projeto de lei sobre agrotóxicos, alertando que sua adoção marcará um retrocesso para os direitos humanos no país. Antes das principais audiências no Senado sobre o texto, os especialistas alertaram que, se aprovado, enfraqueceria a regulamentação do uso de agrotóxicos no Brasil. Pessoas de todas as idades, incluindo agricultores, trabalhadores, povos indígenas e comunidades camponesas, estariam expostas a substâncias perigosas, com consequências arrasadoras para a saúde e o bem-estar. Eles ficaram alarmados com as disposições do projeto de lei que permitiriam o uso de pesticidas cancerígenos e que trazem risco de problemas reprodutivos, hormonais e malformações em bebês. Na avaliação dos relatores, é um mito que os pesticidas são necessários para alimentar o mundo e que os efeitos adversos dos pesticidas na saúde e na biodiversidade são, de alguma forma, um custo que a sociedade moderna tem que arcar. Os especialistas avaliam que, em vez de aprovar o projeto de lei, o Brasil deveria trabalhar para fortalecer, não enfraquecer, seu marco regulatório sobre agrotóxicos. Eles pediram ao governo brasileiro que aplique medidas efetivas, como a proibição de pulverização aérea e o uso de pesticidas perto de residências, escolas, recursos hídricos e outras áreas protegidas. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. A chamada cláusula de desempenho no Brasil, ou também conhecida como cláusula de barreira na Alemanha, por exemplo, foi criada no plenário da Câmara dos Deputados durante uma mini-reforma eleitoral em 2017. É um dispositivo que cria dificuldades para o funcionamento de partidos que não atingem um mínimo de votos nacionais. Entrou em vigor nas eleições de 2018, com 1,5% de exigência de votos, e vai chegar a 3% em 2030. Quem explica é Cláudio Couto, cientista político e professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Partidos que não tivessem 1,5% dos votos naquela eleição, eles não teriam acesso nem aos recursos do fundo partidário, nem ao tempo de televisão e de rádio na propaganda gratuita. Assim como os seus membros, eles não teriam também acesso às condições de funcionamento como liderança, né? Teria apenas deputados soltos ali que teriam menos recursos para poder usar a palavra, para poder interferir nos trâmites legislativos. Além disso, caso os partidos não atinjam um mínimo de votos, podem perder parlamentares para partidos maiores. Segundo o especialista, o Brasil tem o maior número de fragmentação de partidos na Câmara e no Senado na história da democracia. A cláusula de desempenho trouxe um impacto de redução no número de partidos, diante de fusões e também da criação de federações partidárias. Esses partidos poderiam não conseguir sobreviver. Na federação eles conseguem, porque a federação funciona para fins eleitorais, ao longo de 4 anos, em todas as eleições do território nacional, como se fosse um partido só. Há uma redução, consequentemente, do número de partidos. A gente já terá nessas eleições um número menor de partidos disputando os vários cargos, né? E aí, principalmente, claro, o que importa aqui é a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas, que são os cargos de eleição proporcional. O cientista político Cláudio Couto também destaca que a redução no número de partidos facilita a vida do eleitor, que pode fazer escolhas mais objetivas e conscientes de candidatos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. A FIFA oficializou nesta quinta-feira que as seleções que vão participar da Copa do Mundo do Catar irão poder levar 26 jogadores, 3 atletas a mais que no último Mundial. Outra alteração confirmada pela entidade é em relação ao banco de reservas, que agora vai poder contar com 15 jogadores. Também foi mantida a permissão para que 5 atletas sejam substituídos em no máximo 3 paradas, como vem sendo feito desde 2020. A lista de pré-convocados foi ampliada para 55 jogadores, portanto, as 32 seleções terão até o dia 13 de novembro para informar formalmente à FIFA os nomes dos atletas que irão para a Copa do Mundo. Essa alteração nas convocações já havia sido implementada pela UEFA para a Eurocopa de 2020 e foi vista como uma mudança positiva também para o Mundial. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon. A média móvel de casos de Covid-19 no Brasil é a maior em 102 dias. O cálculo que faz o balanço dos últimos 7 dias aparece em 45.500 depois da atualização desta quinta-feira. É o maior patamar desde o dia 13 de março. Foram mais 72 mil registros nas últimas 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Isso considerando números represados na Paraíba e em Pernambuco. Também nesta quinta, foram informadas mais 365 mortes relacionadas à doença. A média móvel está em 150. O novo balanço não traz informações do Mato Grosso do Sul e de Tocantins. Desde que a pandemia teve início, são 669.895 vítimas e mais de 31 milhões e 900 mil casos no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e você acompanha agora os destaques do momento. A Polícia Federal anunciou a abertura de um procedimento interno para apurar boatos de possível interferência na operação que levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi solto por ordem do desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pesquisa do Instituto Datafolha revela novos índices de intenção de voto para a eleição presidencial. No primeiro turno, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 47% da preferência dos eleitores, contra 28% do pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. A Polícia Federal deu início à perícia na lancha utilizada pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips, no dia em que os dois foram mortos. A embarcação foi localizada no domingo, no fundo do rio Itacoaí. O dólar fechou na cotação mais alta em 4 meses. A moeda norte-americana subiu 1,02%, vendida a R$ 5,22. A Anvisa determinou o recolhimento e interdição de diversos lotes de vários fabricantes do medicamento losartana, usado para tratar pressão alta. A agência recomendou que pacientes que usam o remédio continuem o tratamento, pois a medida é preventiva. Líderes dos países da União Europeia concordaram em conceder à Ucrânia e à Moldávia o status de candidatas a entrar no bloco. A decisão foi tomada durante reunião em Bruxelas. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. A União Europeia concordou em conceder à Ucrânia o status de candidato a ingressar no bloco. A decisão favorece também a Moldávia. Apesar do consenso entre os 27 Estados-membros, a entrada pode demorar muitos anos. O encontro aconteceu nesta quinta-feira em Bruxelas. A integração da Ucrânia já era defendida pela Comissão Europeia e pelas maiores economias do bloco. O presidente Vladimir Zelensky agradeceu a todos que votaram a favor da nação. De acordo com ele, a medida favorece não só a Ucrânia, mas todo o continente, segundo o chefe de Estado, sai fortalecido. Цей шлях – це не політика, я вважаю, це те, від чого тепер завжди… Зеленський diz que a decisão é uma das mais importantes para o país em 30 anos. Ele afirma que esse é o maior passo que poderia ser dado pelo bloco, que vê a Rússia testando a capacidade de preservação da liberdade e da unidade. Це одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. A Geórgia também recebeu o aval da Comissão Europeia, mas o bloco entende que o país deve promover reformas para melhorar o funcionamento da economia de mercado. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari. às vésperas da cúpula do G7, o Fundo das Nações Unidas para a Infância faz um apelo por 1,2 bilhão de dólares para atender às necessidades urgentes de 8 milhões de menores de 5 anos em risco de morte por definhamento grave. Segundo a agência, a crise global de fome coloca uma criança em desnutrição grave a cada minuto em 15 países que sofrem com a escassez de alimentos, como na região do Chifre da África e no Sahel. Os menores podem morrer com a falta de tratamento imediato. Este aumento no definhamento grave é um acréscimo aos níveis existentes de desnutrição infantil, que o Unicef alertou que era como uma caixa de pólvora no mês passado. A diretora executiva da agência da ONU, Catherine Russell, afirma que a ajuda alimentar é fundamental, mas não é possível salvar as crianças da fome com sacos de trigo. Ela reforça a necessidade de levar socorro antes que seja tarde demais. O Unicef explica que o aumento dos preços, a seca persistente devido às mudanças climáticas, conflitos e o impacto econômico da pandemia continuam a aumentar a insegurança alimentar e nutricional das crianças em todo o mundo, resultando em níveis catastróficos de desnutrição grave em menores de 5 anos. Em resposta, o Unicef está intensificando seus esforços nos 15 países mais afetados. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes. Sexta-feira, 24 de junho de 2022. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Alexandre Figueiredo e você acompanha agora os destaques do momento. Suprema Corte dos Estados Unidos decide que abortar não é mais um direito. A sentença, anunciada nesta sexta-feira, reverte a decisão tomada pelo mesmo tribunal há 49 anos. A mudança não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. A transnacional espanhola Telefônica revelou nesta sexta-feira um pedido de interceptações de mais de 1,5 milhão de suas linhas de telefone e acessos à internet na Venezuela em 2021. De acordo com o relatório da empresa, entre 2016 e 2021, houve mais de 3,5 milhões de solicitações de interceptação destinadas a acessar dados do assinante e sua localização em tempo real. Índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, a prévia da inflação, sobe 0,69% em junho e atinge 12,4% em 12 meses. Os dados revelados pelo IBGE nesta sexta-feira apresentam uma aceleração frente a maio. Índice absorve impacto dos reajustes dos planos de saúde, mas não capta os reflexos do reajuste da gasolina e do óleo diesel. Incêndio de grandes proporções deixa ao menos 11 mortos em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na noite de quinta-feira, no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos, o CETRAT. 10 pessoas morreram no local e uma morreu no hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma hipótese sobre o início do fogo é descartada. Ex-jogador e atualmente comentarista de futebol, Richarlison se declara bissexual. Revelação foi feita em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários, da Rede Globo. Ex-jogador é o primeiro atleta da Série A do Campeonato Brasileiro e da Seleção Brasileira a assumir a bissexualidade. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que vai ampliar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Em discurso na Paraíba, o chefe do Executivo destacou que a ação é uma forma de ajudar a mitigar os impactos da inflação na população mais carente. Apesar de confirmar a intenção de aumento do valor, Bolsonaro não apontou de onde sairão os recursos para turbinar o auxílio. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de R$ 400 para R$ 600. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e, dessa forma, buscando atender a todos. O governo acertou com o Congresso incluir um aumento do Auxílio Brasil até o final deste ano na PEC dos combustíveis. A menos de 100 dias das eleições, em que Bolsonaro pretende se reeleger, o pacote ainda deve incluir outras duas propostas, um voucher caminhoneiro de R$ 1.000 mensais e o aumento do Vale Gás para famílias de baixa renda. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, quer apresentar a proposta já na próxima segunda-feira. Nós, então, encaminhamos algumas ideias, que elas estão sendo elaboradas, e me reservo a fazer a apresentação das medidas concretas, efetivas, a operacionalização dessas medidas, quando da apresentação formal do relatório, que espero possa ser na segunda-feira. Pela PEC, o reajuste do auxílio valeria até o final deste ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira da 14ª Cúpula dos BRICS, realizada este ano em formato virtual. Em seu discurso, Bolsonaro disse que as economias emergentes foram fundamentais para a recuperação da economia internacional, que teve início em 2008, motivo pelo qual ainda se mostra mais necessária a reforma de organizações internacionais, em especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e foi fundado em 2009, um ano após a crise financeira internacional que teve início com a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers. No encontro liderado pela China, Bolsonaro defendeu mudanças nos organismos internacionais como FMI e Banco Mundial. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. O presidente Jair Bolsonaro falou ainda sobre o surgimento dos BRICS e sua importância para a recuperação da economia internacional. O BRICS surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história. Naquele contexto, a pujança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. O presidente disse ainda que, para o Brasil, o BRICS é um sistema de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e para a comunidade internacional como um todo. E que, por essa razão, o bloco deve eleger as prioridades com responsabilidade e transparência. No encontro estavam também presentes os líderes da Rússia, Vladimir Putin, Índia, Narendra Modi, e África do Sul, Cyril Ramaphosa. No evento virtual, o presidente Bolsonaro lembrou que esteve com Putin em fevereiro em Moscou, mas não abordou o conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa foi a primeira vez que o presidente russo participou de um fórum com outros chefes de Estado e governo desde o início da invasão da Ucrânia. De São Paulo, Luciane Iuri. Os partidos que estiverem coligados para a eleição de governador neste ano não podem se coligar com outros partidos para lançar candidatos ao Senado. Se as legendas não quiserem apoiar o mesmo nome para senador, podem lançar apenas candidaturas individuais. Essa decisão foi tomada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por 4-3. Foram favoráveis às medidas os ministros Mauro Campbell, Benedito Gonçalves, Carlos Obak e Alexandre de Moraes. Os votos contrários foram dados pelos ministros Ricardo Lewandowski, Sérgio Banhos e pelo presidente do TSE, Edson Fachin. O ministro Mauro Campbell foi o autor do voto vencedor. Para o ministro, essas regras devem ajudar os políticos eleitos a governar. Os legisladores constitucional e infraconstitucional vêm, nos últimos anos, realizando profundas modificações em matérias correlatas, todas, diga-se de passagem, dirigidas ao fortalecimento de um ambiente de governabilidade e de fortalecimento dos partidos políticos e seus programas de atuação. A decisão foi motivada por uma consulta feita pelo deputado federal Valdir Soares de Oliveira, do União Brasil de Goiás. Ele pediu esclarecimentos sobre as possibilidades de lançamento de candidaturas de senadores quando já houver aliança definida em torno da candidatura ao governo do estado. O deputado também cobrou posição se um partido sem coligação pode lançar candidato ao Senado e se é obrigatório que as coligações firmadas na disputa ao governo do estado sejam seguidas em relação ao Senado. Campbell Marques disse que entre as regras que melhoraram o ambiente político estão também a manutenção das eleições proporcionais, que valorizam o papel dos partidos políticos, a proibição de coligações para as eleições proporcionais e a regulamentação da formação das federações partidárias. Diferente das coligações, que podem ser desfeitas logo após a eleição, os partidos federados precisam permanecer juntos por pelo menos 4 anos. O TSE lançou ainda um sistema de alerta contra desinformações sobre o processo eleitoral. Se você receber alguma fake news, ou seja, uma notícia falsa, pode denunciar ao tribunal no site tse.jus.br. De São Paulo, Luciana Iuri. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que as operadoras de planos de saúde coletivos devem garantir a continuidade de tratamentos médicos no caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Essa decisão vale para planos oferecidos como benefícios assistenciais a grupos de trabalhadores de empresas. No caso de planos individuais, as operadoras já eram proibidas de cancelar o plano durante o tratamento. O STJ tomou a decisão baseada em 2 processos. Uma mulher que teve câncer de mama e recorreu à justiça após seu plano ser cancelado pela operadora e um adolescente portador de uma doença grave. De acordo com o que foi decidido pela 2ª sessão do tribunal, as operadoras têm o direito contratual de cancelar o contrato, mas devem manter o tratamento indicado aos pacientes até a alta médica. Por outro lado, o paciente deve manter o pagamento da mensalidade do plano com as condições contratuais originais. Consta na decisão que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da sua integridade física até a efetiva alta. Segundo a advogada Alexandra Moreschi, especialista em direito da saúde, essa decisão é uma grande vitória para os consumidores e trabalhadores de empresas que oferecem planos de saúde. Nesse sentido, é um grande ganho para os pacientes, em especial aqueles com doenças raras, doenças crônicas, aqueles que fazem tratamento continuado, uma vez que eles vão poder permanecer fazendo o seu tratamento sem a preocupação de, no meio do caminho, terem os seus tratamentos cancelados por rescisão unilateral do contrato por parte do plano de saúde. O fato julgado pelo colegiado firma o entendimento sobre a questão no STJ e poderá ser aplicado aos casos semelhantes que estão em tramitação no judiciário de todo o Brasil. As operadoras podem ainda recorrer da decisão. De São Paulo, Luciane Iuri.